Boa tarde, ouvintes da Rádio UFSCar. Converso agora com o deputado Ivan Valente, do PSOL. Ivan, realmente o Brasil inteiro está ansioso. A Universidade Federal, os professores, alunos estão realmente preocupados com o que deve acontecer a partir de agora com essa PEC. Como que o senhor vê isso e o que o povo brasileiro pode esperar para os próximos 20 anos? Olha, eu acho que essa emenda constitucional, ela é simplesmente a chamada PEC do desmonte do Estado Nacional Brasileiro. E é o Congresso Nacional abrindo mão da sua função. O sistema político está abrindo mão de mexer no orçamento, de alocar recursos, entende? De definir prioridades, porque ele simplesmente, o sistema político, entende? Ele está se sentindo culpado. Ele se sente assim, é antipolítica isso. O Estado brasileiro não tem mais política. Quem manda no Brasil é o capital financeiro. E o capital financeiro convenceu os deputados que eles não têm mais função. Entende? Então, e são cinco governos, é uma geração inteira do que nós estamos falando. Então é evidente que eles podem mentir à vontade para a sociedade, dizer que não vai ter recortes na saúde, na educação, na assistência social, né? Não vai ter corte na ciência, tecnologia, inovação, vai ter corte em tudo, porque eles vão engessar o orçamento. Eu, rigorosamente, teria outras maneiras de você atacar o problema do déficit público. Só que aí você teria que mexer com os interesses dos ricos e dos banqueiros. Quem está no comando disso? É a Fiesp, golpista, é a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, sete confederações, ou seja, é o setor patronal e é o setor midiático. É uma unanimidade, você não consegue achar um artigo de um economista abalizado que combata o ajuste fiscal. Então, pode abrir todos os jornais de hoje, você não vai conseguir achar. Então, eles criaram uma unanimidade que é burra, como diz Nelson Rodrigues, contra o povo, entende? Então, nesse sentido, eu diria que, por que não pode se sugerir taxar as grandes fortunas, as grandes heranças? Por que não pode se fazer uma reforma tributária em que a renda, a riqueza, né, e a propriedade seja taxada e não o consumo? Né? Por que não se faz uma auditoria da dívida pública para caçar os contratos fraudulentos que foram feitos? Né? Por que não se cobra dívida ativa da União, dos mais ricos? Tudo são propostas que poderiam estar sendo discutidas, mas esse Congresso, a sua maioria, representa os interesses dos ricos. Né? Então, na verdade, o povo brasileiro não pode aceitar, né, que isso possa vigir por tanto tempo. Eu acho que aí há uma interferência brutal, entende? De fatores alienígenas. Eu quero fazer uma comparação. Lá na Europa, por exemplo, a chamada Troika, que é o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, né, e a chamada Comunidade Europeia, resolviam quem era o primeiro-ministro, por exemplo, da Grécia e da Itália. Entendeu? O povo perdeu soberania. Quer dizer, o capital financeiro manda. É o que está acontecendo aqui. E é engraçado que os mesmos que aprovaram aqui isenções fiscais da ordem de 300 bilhões de reais estavam no governo Dilma e agora estão do lado de cá. Então, logicamente, nós não podemos concordar com esse tipo de atitude, né? E eu acho que o povo brasileiro não pode entrar nesse engodo que foi planejado, saturado na grande mídia brasileira, criar essa unanimidade burra, entende? Como se não houvesse um outro projeto, uma outra proposta alternativa para que os ricos paguem a conta da crise.